ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Eu achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, eu sigo cantando a melodia. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Louvar ao Senhor, novamente aqui.